5, decolado ao 5-2, chame o controle, 120 decimal 8. 1208, boa noite, bom domingo. Comete. Controle ao voo 1805, decolou na sua escuta, na PUCA. Gol 805, contato, submantendo 370, gol 805. 805370. Tá livre o táxi até a cabeceira 1-0, reporte a linha de pronto para decolagem 6224. Livre o táxi até 1-0, reportará a linha de pronto 6224. É 6224, ao alinhar tem livre a decolagem da 1-0, vento é 1-60 graus, 1-3 nós. Sou 200 para 1-50, como a Santiago. Salvador, boa noite, 9-6. Controle, boa noite, 9-6. Boa noite, 9-6, chame controle na frequência 1-20-8. Salvador, bom dia, boa noite, 9-6. Informação Charlie, passou 1-8-0 para 1-5-0. Boa noite, 9-6, disse mantenha 5.000 na chegada a Mare, Guadalha LS X-Ray. Ajuste 1-0-2-1. Acione a identificação, boa noite, 9-6. Descendo para 5.000 no 0-2-1, aguardando X-Ray da 1-0. Na chegada a Mare, boa noite, 9-6. Lima Kilo Zulu, desce mantém a 3.000. 3.000, Lima Kilo Zulu. Minha 224 decolado 57, chame o controle. 120 decimal 8. 208, 6224, Borante. Com a 3, chame torre 1186, completando o final LS. 8643. Controle Salvador, boa noite, chanel 6224. Chanel 6224, contato, submanter nível 190. Salve para 190-6224. 1805, chame Recife agora, frequência 2685, alterna 12545, gol no 805. 2685, 12445, é isso? 12685, alternando 124, 125, 12545. 12547, uma boa noite, bom domingo. Boa viagem. Qual a informação que é? Muito boa noite, controle jet 5897. 5897, boa noite. Desce, mantenha o 060, acende a estação, autorizado a chegada a Mari. Aguarde o final e ele é sexo-lei. Então, se é 060, a gente pode voar direto na proibição? Mantenha inicialmente no perfil, aguarde mais próxima possibilidade. Temos tráfego na sua frente no sequenciamento. Tá ok, mantenha boa de Mari. Boa noite, o TAN 3152 está autorizado, Maceió, o nível 330, via Peruísque 58 até Orago, após Orago direto para Maceió, a decolagem é da 10 com a primeira curva à esquerda, subida Puca, transição Caju, controle 120 decimal 8, acione 5522. Tente autorizado Maceió, via Peruísque 58, Orago, após o ECT. Decolando a 10 com curva esquerda, na Puca Caju. Controle 1208, o transponder 5522, o TAN 3152. Está correto, o TAN 3152. Chame para o pushback acionamento. Tente o 3152. Até pro 43. Confirme, voo no 643. O vento aí pro 643. Ok, o vento no momento 150 graus, 1 a 12 nós. Ok. Vou no 896, desce e mantenha 3.000. Web 5897, desse mantém a 4000. 4097. Utilizar desvios, após quando tiver condições de curvar à direita, gol no 896. Volta aí quando tiver condições, gol no 3152, chame táxi. 3152. Localizador, Lima Quilo Zulu. Complete LS, torre 1186, Lima Quilo Zulu. Pois, bom trabalho, senhor. Pois. Vamos! Quilo Zulu, boa noite. Reporte passando externo. O ajuste é 1021. 021, mas apresente o modifique que é autorizado, passe pela direita da 1.7. Ok, comandante, a pista 1.7 ela fechou há 5 minutos, ok? Deve, conforme notar, a reabertura é só às 8 Zulu. Ah, positivo, fechou para 1.0 mesmo. Gente, reporte passando externo. O ajuste é 1021, Lima, Quilo Zulu. Gol no 896, inicie redução para aproximação, gol no 896. Iniciando a redução no 896. Antônio Salvador, também, bom dia, Já escuta, o Web5897, seu vetor para sequenciamento, mantenha presente proa, seu vetor de comunicações, intercepta o localizador e complete LS, Web5897. Aqui do Lulu, avistado, check-frame, está livre o pouso na 1.0, vento 1.50 graus, 1.3 nós, lembra aqui do Lulu? Então tem que reduzir, tô vendo 290 nós, reduz então, nossa pro não, qual pro que você tá mantendo agora? Não, não vai dar não. Esquerda então pro 15-095, limite localizador. Esquerda, sim, está o localizador. Mas tiver a nave à sua frente, fez desvios aí curtou a aproximação. Então 3891 na sua identificação, desça e mantenha 4000 na chegada Mare, guarde ali essa X-ray, ajuste 10021. Afirmativo. Estabilizou a LS X-Ray, gol no 896. Afirmativo, confere, complete LS, torre 1 no 186. 1186, até já. Pois é, senhor, quantas milhas o gol está na nossa frente, é o FZ-597. Está 5 milhas. Está mantendo já 210 aqui, mantendo a Pro 05. Bom dia, gol no 896, chame passando externo, ajuste no 021 e aguarde autorização de pouso. Ele 21 vai passando externo, 896. Náutico de 2000, curva à direita agora na proa 1-40, reposta localizador estabilizado. 1-40, reposta no estabilizador, 758-7. Chama 6224, chama Recife agora, frequência 1-2685, alterna 2545. 2685, alternando 2545, 6224, boa noite. Boa. Pelo Pátio e Índia, e chame no ponto de espera da 1-0. Pátio Índia para 1-0, tá Sente, gol no 896, aguarde a pista livre, informa um Cessna 402, tráfego de pequeno porte, tá tocando agora a cabeceira, aguarde a autorização de pouso. Aguardando, 896, já na final de velocidade mínima para o pouso. Sente. Aquilo Zulu, no solo ao 09, tá livre o táxi via Alfa, chame antes da Juliette para cruzar o pátio. 5897. Valeu, senão 5897. O gol 1896 tá livre o pouso na 10, o vento é 1,50 graus, 1,09. Autorizado o pouso na 10, gol no 896. Chegou 897, complete final LS, chamando torre agora, 118 decimal meia. Gol 186, obrigado. Sim. Então 3891, desse mantenha 2000. Viajou pra esse 3891. Tá, 3891, tem que comprar a declaração para importar, ok? Então vou direto Duna, reposte no localizador estabilizado, então 3891. Direto Duna, é para o localizador, 3891. O Lima, Kilo Zulu, vai para qual, Pátio? Meia, desse mantém 5.000, ajustado em 1021, autorizado Mari, aguarde aliás X-Ray, pista no zero, web 6746. 5.000 na Fred Mari, autorizaria de Guaidá, está presente? Aguarde TAP, temos aeronave ao norte no sequenciamento, vou direto com Mari para 5.000, aguardando LS e aciona identificação. Confirmando ajuste, 1.000 e? 21.021. Mantenha o ponto espera, tá 3152. O voo no 896 táxi via Alfa, reporte antes da Juliette, seu solo foi ao Zuno 2. Via Alfa, vai reportar antes da Juliette, boa noite, 96. Resultado agora direto ITAP, 6746. 46 direto ITAP, obrigado. Livre o pouso na 10, vento 140 graus 099. Livre o pouso na 0157. Eu tá 3152, alinhar e manter após o pouso do Boeing da WebJet na final. Lima Kilo Zulu, prossiga o táxi para a Taxi Lima. É, na Taxi Lima você vai encontrar a viatura da Infraero para realizar o follow-me até o pátio da Baeté. Então, uma boa noite, Lima Kilo Zulu. O voo no 896, o portão é o 01, prossiga pela Juliette. Autorizado o táxi via Juliette para o 01, voo no 896. 714, cópia. Autorizado, Aracaju, o nível 230, a decolagem é da 10 com curva à esquerda, subida Puca, transição Caju, o controle 120 decimal 8, o transponder é o 5526. WebJet 5897, seu solo ao Zona 5, mantenha o ponto médio da Delta, dê passagem à aeronave da Gol que está na Alfa. O senhor vai seguir a mesma via Alfa e Juliette para o portão 4, Web 5897. Da passagem ao Gol, segue o mesmo para o 4 pela Juliette 5897. Tão 3891 vai completar primeiro próprio da final do ILS X-Ray da 1-0. Teste após conferências visuais com a pista, tão 3891. 7746, desse mantém a 2000, autorizado até Duna, após no localizador estabilizado. 2000, repórter, localiza 2, localiza 2, localiza 2. O Lima, Kilo Zulu à vista, o follow-me. Portão 3152, decolagem autorizada, da 10, vento é 140 graus, 109. fazer sempre 1700 e completar na Prado Interserra, tá 383, 381, não? Vamos que sim, tem represa visual já com a pista? Afirmo. 3891 está autorizado, já tem referências visuais com a pista? Afirmo, já tem referências visuais com a pista, e confirmo. Certo, autorizado a aproximação visual. Certo. Salvador, boa noite, está 3170, informação de Charlie, descendo 150. Então, 3170, desço, autorizado a chegada à Mare, desce, mantenha 3000, ajuste 9021, aguarde LS X-Ray. 3000, possibilidade de voar em TAP ou Duna? Autorizado direto em TAP, então 3170. TAP 3000 pés, obrigado, tá 3170. Controle, então, 3152. 3152, contato, mantenha 330, então 3152. Então 3891, chame Torre 1186. Obrigado, mano. Bom dia. Bom dia. Sim. 70, autorizado direto do Duna. Direto do Duna. 1025. 3891. Tá 3891, bom dia. Avistado o tráfego, o ajuste 1021, tá livre o pouso na 10, vem até 140 graus 109. Livre pouso na 10, tá 3891, sim. Livre pouso na 3891? Afirmo, tá 3891, tá livre o pouso na 10. O vento é 140 graus 109. Certo.